A Game Show da Produções. Respeita. Soneca Paredão, Soneca, equipe Caja Som, Mundo Bem 10, equipe Bate a Lisa. As coisas. Ó, ó, ó. Você conhece uma pasta Oral B. Você conhece uma pasta Oral B. Novinha safadinha, você sabe fazer. Novinha safadinha, você sabe fazer. Me faz um oral, bebê. Me faz um oral, bebê. Me faz um oral, bebê. Ah, fiz vida. Me faz um oral, bebê. Me faz um oral. Oral, oral. Não para não, não para não. Me faz um oral. Aqui me jota produções. Me faz um oral, bebê. Isso que é foda. Me faz um oral. Você conhece uma pasta Oral B. Você conhece uma pasta Oral B. Novinha safadinha, você sabe fazer. Novinha safadinha, você sabe fazer. Ó, oh, me faz um oral, bebê. Me faz um oral, bebê. Me faz um oral. Isso. Me faz um oral. RL18K, Leozinho Importes, respeita. Me faz um oral, bebê. Me faz um oral, bebê. É o novo filho do Biruta. Me faz um oral, bebê. Viola de gangster. 93, 25, 25, 66, a Game J Produções, respeita. Viola de Gangues, Gangues, mantém, ó, ó, ó. Você conhece uma pasta Oral B. Você conhece uma pasta Oral B. Novinha safadinha, você sabe fazer. Novinha safadinha, você sabe fazer. Ó, oh, me faz um oral, bebê. Me faz um oral, bebê. Me faz um oral. Respeita. Me faz um oral. Aves, vida. G. Mantém. Me faz um oral. As coisas. Me faz um oral. É o filho do Biruta. Me faz um oral. Isso. Não morde não. Oh. O Moral de Ibicoara.